Olá, boa senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz das emoções, a voz da volúpia, a voz da extravagância, a voz que acompanha todos os ouvintes nas noites de quarta-feira e nas tardes ensolaradas de domingo. Lixeirinha, pra quem não sabe, é o programa mais copiado, não é verdade? Com certeza. Não só daqui da rádio, mas de tudo, né? Para de nos plagiar, gente. É verdade. Casal genial só vai ter um, assim. E a gente copia eles. A gente gosta. Casal genial é Adão e Eva, né? É. Que construiu o boneco de barro. E que... Não, mas eu não sei. Talvez, será? Ah, acho que foi. Se não foi, foi algo assim. Se não foi algo assim, e o de não Neve? Foi. Será que foi Adão e Eva? O de Neve? Não, o de Neve foi o Beto. Que construiu os bonequinhos de neve de Franca. Com garrafinha pet. Ficou uma beleza. A gente descobriu onde eles moram. Aliás, a gente já tá subindo no YouTube a segunda edição do DR Vlog, que é um vlog onde eu e a voz... saímos de carro por aí discutindo a relação, né? E hoje a gente tava falando sobre o Natal, ontem, aliás, que a gente gravou. E daí tava cheio de bonequinho, né, de Natal espalhado por Franca, e a gente descobriu onde eles moram. Então, se vocês estão curiosos e curiosas para saber onde eles moram, assistam um DR Vlog lá no... Vai no YouTube, digita Jogo da Velha 2013 2811, que você vai achar a gente lá, tá? É fácil, muito simples. Né? Aqueles endereços. É. Nada a ver, tipo, o cara tá pensando, mas por que 2811? Mas não fique pensando nisso. É, e aproveitem e curtam a página do Lixeirinha, né? Já que a gente tá divulgando aqui, o endereço da página do Lixeirinha é assim: http://www.facebook.com/lixeirinha/pncj328cjw _ 853-1528-62-709-0. Para, e se você tem um celular, claro, um smartphone, você pode navegar pelo Facebook gratuitamente. Então, né, usar e abusar da nossa página não vai te custar nada e etc. É, sim. Enfim. Essa nova facilidade eu ainda não absorvi ainda. Bom, e a gente tá começando essa edição de número, acho que é de número 114, se não for, fica sendo. Sem ar-condicionado novamente. Pois é, o Alcântara tá judiando da gente. Eu acho que vocês não deveriam... Não adiantou ninguém. Eu acho que os ouvintes deveriam fazer uma vaquinha. Claro. Pra comprar um ar-condicionado pra os gente. Os ouvintes deveriam, no mínimo, apoiar a gente, né? É. A gente vai começar o programa com banda nacional, pra variar, né? Assim como a gente sempre faz. A banda é a Churrasco Elétrico. Às vezes a gente toca músicas deles aleatórias aqui no programa, né? A última que a gente tocou acho que foi aquela Melhor Companhia da Cidade, que é uma música bem legal. E a banda dos meus amigos, né? Do Binho, do Eduardo... e companhia. Churrasco Elétrico é uma banda bem legal. Sabe onde eu conheci eles? Eu fui num show deles em 2008, 2007, não sei. Lá no Penélope. Foi muito interessante, gostei muito. Depois, quem diria, eu ia estar tocando junto numa banda junto com o Binho, né? É um exímio guitarrista. Fodão. Então eles lançaram um EP agora, chamado Volume 1, né? Aparentemente. E a gente vai tocar o EP aqui. Com as faixas, são quatro faixas do EP. A faixa número 1 é Ela Não Me Deixa Ser o Cara. Que eu aconselho o cara a, tipo, talvez você não seja o cara mesmo, tá? Então, a se conformar, tipo, assim. Se conforme com isso. Não fica pondo a culpa nela, sabe? É verdade. A segunda faixa é Trovejar. A terceira faixa, A Melhor Companhia da Cidade, que a gente já ouviu aqui no programa, mas por que não ouvir de novo, né? Claro. Não é, minha gente? É, e a gente não costuma repetir muita coisa, mas não é, necessariamente que a gente não costuma repetir. É porque a gente não costuma repetir mesmo, não dá tempo de repetir, tem muita coisa no mundo, né? Só que nessa ocasião, acho que vale o frete, não é verdade? Pois é. A quarta faixa é O Dor, né? Masculinizando aqui a parada. É isso. Não, sim, o Churrasco Elétrico é uma banda... Eu não diria que eles são 100% machos, mas isso não vem ao caso. As músicas são muito boas, o EP foi muito bem produzido. Foi gravado dia 15 de novembro, né, desse ano. Eles mesmos produziram um CD e tal. A bateria e o baixo foi gravado no estúdio Fábrica de Sonhos. E o próprio Binho editou, mixou e masterizou o CD. E o design da capa é do Binho e do Gustavo Beber. Sim, Gustavo Beber, esqueci que ele era da banda. Tocou comigo também. Aliás, se estiver ouvindo, um grande beijão pra todos vocês. Eu sinto. Por que que você tá balançando a cabeça pra lá e pra cá? Não, nada. Não sou eu. Estou aqui quieta, não é mesmo? Não, não é, minha gente? Estou okay. Quietinha? Não estou? Tá. Estou silenciosa? Escorreguei e caí na panela, velho. É um programa amador que voa. Não é um programa amador que enterra o pé na terra e planta e vira... cinzas. Amador que ama. Juramentadas pela erupção eclosiva das coisas. É. Hoje a gente tá apresentando o programa diretamente do Tropical 2. É. Um bairro muito gostoso. Está muito gostoso mesmo. É. Lá fora, que não impede de estar um calor. É, pois é, não tá dando mais, né? E então aí a gente volta, né, no segundo bloco, esperadíssimo, que todo mundo adora e todo mundo ama e que a gente adora fazer também. Claro, claro. É, e nós e os bonequinhos de Neve de Franca, então, voltamos daqui a pouco, né? Não sai daí.

Lixeirinha, aqui você ouve todas as músicas.